A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max os matinhas, as melhores quinquilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Assim que o planeta foi se digitalizando e o nosso parceiro de Mercosul nos abastecendo ali com todas as benesses tecnológicas, tudo isso a preços muito módicos, nós fomos substituindo ali aos poucos alguns produtos analógicos por quinquilharias eletrônicas que pareciam ter saído ali da fábrica do Dr. Spacely, a Spacely Sprocket. Lembra dela, Walter? Onde o George Jetson, sim, claro. Onde ele trabalhava e tal. E quem não se lembra de produtos como a famosa calculadora que falava? Você teve uma, Walter? Aquela, não, falava. É. Uno, mas, dois, seis. Além de você fazer contas, você também aprende espanhol com ela, porque ela não tinha versão em português. Meu pai acho que tem uma até hoje. Não duvido. Seu pai aprendeu espanhol com uma calculadora. Seu pai vai para Miami e ele usa uma calculadora dessa como tradutor. Outro hit eletrônico era o chaveiro que atendia a assovios. É, você lembra desse, cara? Era o fim, né? Era o fim dos problemas pra quem perdia ali o seu molho de chaves, dava uma assoviada e já achava o danado. Meu irmão tinha um, cara. Ninguém aguentava ele assoviando pela casa. Tinha também aqueles rádio-relógios da marca Cobra, que deixaram literalmente atrasados ali os despertadores. Sabe que essa merda existe até hoje? Ah, é? Tanto a marca Cobra quanto os despertadores, rádio-relógio, hoje em dia tem uma versão que projeta com tipo um laser a hora no teto do seu quarto. Ah, é? No teto escuro. Que maravilha. Não sei pra que serve isso. Meu pai precisa saber. Ele precisa voltar ao Paraguai lá pra comprar, porque o que aquele homem trouxe de rádio-relógio Cobra não tá no script. Me lembro também daquelas TVzinhas preto e branco, né? Que era rádio e TV. Exatamente. É hit nas portarias, sim, do Brasil. E agora já pra nós, crianças, os produtos eletrônicos que interessavam mesmo eram ali os minigames, principalmente que tivesse ali um Tetris ou um jogo da cobrinha e tal. E se a gente pensar bem, talvez esses joguinhos fossem ali os primeiros esboços de um outro hit, esse ali nos anos 90, que também veio com essa mesma disposição de substituir algo do mundo real por algo digital. Estariam sendo substituídos alguns peixes em aquários, alguns hamsters em gaiolas, e por que não até um gato, um cachorro, e esses poderiam voltar aos seus habitats naturais, pois os bichinhos virtuais, eles seriam os novos pets e necessitariam de carinho, de comidinha, de cagar e tantas outras idiotices com poucos bits. Portanto, nesse episódio do Agente 86, como verdadeiros taxidermistas, nós vamos aqui dissecar o melhor amigo do humano tolo ali dos anos 90, ninguém mais, ninguém menos que os Tamagotchis. Cara, a minha família, ela nunca teve tradição pra criar animais. Eu não me lembro de ter cachorro na minha casa. É verdade. Não me lembro de ter gato. Não tem uma história de cachorro. Eu nunca teve nada disso lá em casa. Eu me lembro que certa vez eu tive um aquário, né, que por falta de cuidados, ele parecia mais um afluente do Rio Tietê. Aquilo, você não limpa aquela bosta, e aquilo vai ficando verde, vai ficando aqui um betume. Uma podridão. É uma podridão. Bosta aquilo... de peixe com... Cara, aquilo... já viu um peixe cagando, um lebiste cagando? Já. Um coi cagando? Aquilo é nojento. Então, agora, eu tenho certeza que aquela estupidez inventada no Japão foi uma espécie de vingança da bomba atômica que jogaram no Japão. Aí eles falavam, vamos nos vingar dos ocidentais. Afinal, foram 78 milhões de produtos vendidos. Ô Alexandre, mas aquela porcaria morria? É, morria, né? Se não tivesse os devidos cuidados. Mas, obviamente, né, Walter? E fedia depois que morria? Porque cagavam, já não sei nem se né? Quando esses bichinhos surgiram, eu e você, a gente já tava matando outro tipo de animal, matando cachorro atropelado, verdade, dando chumbinho pra gato que fornicava ali em cima de casa, né? Não, a gente nunca fez isso. Pra quem não se lembra, o Tamagotchi era uma espécie de chaveiro, onde o objetivo ali do seu dono era cuidar daquilo como se tivesse de fato uma vida. Daí, em um dado momento, ele apitava ali, se dizendo com fome, e então o dono tinha que alimentá-lo, era só clicar alguns comandos ali. Ele também pedia por banho, apitava pedindo banho, carinho, apitava pedindo pra evacuar. Realmente era uma invenção. E ele grudava na perna também? É uma boa, né? Você tem um Tamagotchi ali te dando uma encoxada na tua batata. Quem criou foi a Bandai, a japonesa Bandai. Vendeu mais 78 milhões de Tamagotchis. Devia se chamar Bandalhos. Sabe o que significa Tamagotchi? Não é ideia. Tamago, quer dizer ovo, em japonês. Ah, por isso tem que reformar de ovo? Isso, é bingo pra todos nós, né? Eu também descobri isso agora. Então virou fenômeno ali no planeta todo, chegou no Brasil um pouquinho depois, ele foi lançado em 96, em 97 já estava por cá. Não só crianças, mas também adolescentes brasileiros ficavam com aquela quinquilharia rodando pra cá e pra colar. E detalhe, se vocês acham que acabou o Tamagotchi, ele já tem novas versões... Pra iPhone. Inclusive para iPhone e para Android também, pode ser baixado. E o próprio bichinho, ele tem também novas versões. Agora ele pode até se reproduzir, veja você. Eles podem fornicar. Se você tem um... Existe zoofilia com Tamagotchi? Cara, imagina o proprietário de um Tamagotchi perguntando as intenções... de um outro Tamagotchi pra algum seu bichinho. É, né? Escuta aqui, seu Tamagotchi. Se você magoar o meu bichinho, eu juro que eu te arranco uma pilha. Falando em reprodução, o nosso ouvinte Fernando Souza tem uma história de não reprodução por conta de um Tamagotchi. Um amigo dele, que não pode ter a identidade revelada, ficou famoso em todo Cambuci, bairro de São Paulo, por ser um dos primeiros felizardos a ter um Tamagotchi trazido por um tio de Kasseg lá do Japão. Mas a fama se reverteu em vergonha, Alexandre Moreira, pois ele conseguiu interromper as preliminares amorosas com uma garota, pois o Tamagotchi dele, veja você... E ele tinha um Tamagotchi. Exato. Começou a pedir cuidados. Aí o cara parou fazer o que ele estava fazendo ali, o pré-coito, né? Pra atender as necessidades do bichinho. Tempo depois, ele espalhou pro bairro inteiro que tinha faturado a garota, mas ela, furiosa, ficou sabendo aí que ele espalhou esse comentário e desmentiu e garantiu que o único que comeu alguma coisa naquela noite foi o Tamagotchi. O cara dá uma parada. Porque virou um vício, né? As pessoas ficavam com aquela bobagem ali o tempo inteiro. Sim. E tal. Eu vou dar comida pro meu Tamagotchi e tal. O ouvinte Clayton de Santos também mandou uma história, abre aspas. Uma vez rolou uma treta feia na faculdade por conta de um Tamagotchi. Na minha turma tinha uma Balzaciana sub-40 da pior espécie, daquelas que se vestem como adolescentes. E além de se vestir, ela tinha escrotos hábitos também. Usar pra calolo. É impossível. E ali nos anos 90, onde os alunos ainda respeitavam os professores, havia um silêncio na sala e eis que começa aquela merda de chiado de Tamagotchi querendo ser alimentado, acarinhado ou sei lá o quê. Um grandão da classe que se chamava Febre, olhando para essa coroa, soltou uma. Abre aspas, dentro das aspas, aposto que isso é um Tamagotchi e só pode ser da mais menininha da classe. Após certo suspense, ela abriu a bolsa e deu alguns comandos que silenciassem o bicho. O Febre deu risada e a moça, que se não me falha a memória, se chamava Sônia, olhou para ele e mandou ele cuidar da própria vida. Ele delicadamente falou uma frase que mudou os rumos da história da Unip Barcelar. Minha senhora, já não estaria na hora de substituir esse bichinho por um outro maior? Daqueles que vendem em sex shop? Entre caras de espanto de alguns e gargalhadas dos demais, eis que ela sacou da bolsa um vibrador tamanho GG e com o bicho na mão disse, já tenho, queridão. Fazendo... Quer emprestar pra sua mãe? Caralho, cara. Meu Deus. Ouvintes do Agente 86, nossa fanpage está lá para ser curtida. Nosso e-mail é falecom@agenteem86.com.br. E-mail esse que vocês podem dar sugestões de episódios e tudo mais. Esse foi dado pela Ana Lúcia Michelucci, podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Alexandre, a Ana mandou um e-mail aqui, vou abrir uma aspas pro e-mail dela. Eu tinha um pastor alemão que devorou o Tamagotchi da minha priminha. E ninguém acreditava, mas no outro dia, Plutão, né, o cachorro, evacuou o brinquedo. E o mesmo ainda funcionava. Caramba. Mas a minha tia achou que aquilo só poderia ser um brinquedo do diabo para sobreviver aquilo tudo e ainda viver. Aí a tia dela, Alexandre, decidiu dar fim no Tamagotchi. Oh, olha só. Voltando ao e-mail. Minha priminha Annalise ganhou um peixe de verdade para acalmar o choro. O peixe ganhou o nome de Tamagotchi. Você fala de ter cuidados com os animais, que você não tinha muito animal na sua casa. E eu, obviamente, não tive Tamagotchi, mas eu tive um cão. Sabe como é casa de pobre, né? Você tá sempre acostumado a ter vira-latas, e aí, de repente, a gente ganhou um fila brasileiro. Meu Deus. Pretão, gigante. Bonitão e tal, grandão. Mas ele ainda era pequeno. E aquilo, né? O cara que nos deu, olha, gente, ele tem que comer tal coisa, tal, tal, tal. Não é assim. E eu me lembro muito bem dele falar, nunca dê osso de galinha pra esse cachorro. Muito tempo passado, tal, um dia acho que meu pai e minha mãe foram viajar, eu fiquei sozinho em casa e eu tinha que alimentar o Skid. E também pobre tem aquele esquema, né? Você dá a ração, mas você primeiro prepara uma panela de arroz pra dar você dá uma misturada, equilibrada, né? E dá uma economizada ali, além de meter carboidrato no bicho. Sim. E eu não tinha feito arroz e eu tinha comido um frango de padaria. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar frango pra esse cachorro. Mas com osso e tudo? Com osso e tudo. Fugindo das recomendações? Fugindo das recomendações, já tinha passado muito tempo. Beleza. No outro dia chega meu pai e minha mãe e fala assim, ah, rapaz, o Skid, que era o cachorro, tá meio amuado, o que que tá acontecendo com ele? Você tá comeu aqui, ele? E eu falei, ah, não sei. Ah, mas você deu comida? Ah, dei comida. Ah, e o cachorro ficou sem comer o dia todo e no outro dia também. Ah, meu pai, mas esse cachorro não tá cagando, o que será que tá acontecendo? Ah, um cachorro tá comendo, desse tamanho tem que não cagar. Come, não come, caga. Aí meu pai pegou e falou assim, deixa eu ver. Meu pai foi olhar, levantou o rabo, um osso, uma perna de frango. Tava enroscado no orifício anal do cachorro. Isso não aconteceu. Meu pai me chamou e falou assim, você cuidou bem, tira com a né? boca. Agora vai lá e tira. Puta que pariu. Meteu a mão e arrancar. Fez até... Mas ele tava na posição longitudinal.